Natal do Arrocha. Olha, eu vim aqui me despedir. Vim te dizer que agora vou partir. Vou pra bem longe pra não mais te ver. Olha, não adianta me telefonar. Juro que vou pra nunca mais voltar. Vou fazer de tudo pra te esquecer. Olha, toda vez que eu falava, você não acreditava. Brincava com meu coração. Agora que não é mais minha mulher e me trocou por um qualquer sem me dar explicação. Foi você quem me jurou amor eterno e fez da minha vida o inferno e me deixou na solidão. Foi você quem quis sair da minha vida. Está num beco sem saída, mas vai pagar por tudo que fez com o meu coração. Mas vai pagar por tudo que fez com o meu coração. Vez que eu falava, você não acreditava. Brincava com meu coração. Agora que não é mais minha mulher e me trocou por um qualquer sem me dar explicação. Foi você quem me jurou e fez da minha vida o inferno e me deixou na solidão. Foi você quem quis sair da minha vida. Está num beco sem saída, mas vai pagar por tudo que fez com o meu coração. Mas vai pagar por tudo que fez com o meu coração. Mas vai pagar por tudo que fez com o meu coração.